preto, sou branco, não importa a bandeira, a cor do manto. Sou torcida, sou pela paz, sou pela união, sou pelo ritmo frenético da nossa nação. O jogo, domingão é clássico, vou com a camisa no peito, brasão, o orgulho, o respeito. Atravessa a cidade pelo time querido, pode ir pá, onde for tá comigo. Somos um nesse campo, todos pelo placar. Somos um, no entanto, lealdade ao que há. Sou aplauso, sou suor, sou grito que dedica garra e paixão pela minha torcida. Sou o hino que incita o pique do volante. Sou a nove da camisa do atacante. O pique do centroavante, a garra do zagueiro. Sentido espontâneo de todo goleiro. Sou o meio, sou as pontas, sou as laterais da vida. Sou sofredor, sou coração em toda a torcida. A raça na dividida, o chute de voleio, o gol de placa de escanteio. Sou raça no campo, sou preto, sou branco, não importa a bandeira, a cor do manto. Sou torcida, sou pela paz, união, sou pelo ritmo frenético da nossa nação. Vai jogo, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga